me pergunte o porquê. Um opalão preto estando atrás de você. Eu nunca estive tão perto e tanta sorte a nível inconfundível, maluco. Era escuro, era ele. Bem sossegado na moral, descendo a rua. Apagado no ponto morto na captura. E vem que vem na manguela. Desce que desce a favela. É venenoso, silencioso e bem sinistro. É suspeito em qualquer local. Corre risco. Aonde passa todos pagam pau. Cê bate isso. Mas só que esse, você tá ligado. Aliado. Vai dar um nó no sapato, ou seja, encaixotado. A vida é forte, não é H. Fique esperto. Parece um monstro da noite. Está de luto direto. Não me pergunte o porquê. Quem sabe um pingo é lenda. Só dá pra ver o reflexo de quem dirige dos ferros. Que esse é a pão. Se não saber, sai fora. Mas quando as portas abrem, os faróis acendem. Tem gatilhadas, precisa trocar de peito, sai fora. Então agora fulano, pague pra não ver. Um opalão preto, estando atrás de você. Um opalão preto, estando atrás de você. Pague pra não ver. Um opalão preto, estando atrás de você. Olhe pra trás, eu tente correr. Um opalão preto, estando atrás de você. Pague pra não ver. Um opalão preto, estando atrás de você. Já disse, eu tô errado, mentira e se ligue. Aliado Rossi, é por nós, pavilhão. Pavilhão, rebaixador de bandido é o que liga. Se liga, vindo pro menor, dá pra ver, dead solar. Papá, se tinta tá fora de hora, não fica pra contar história. O som é da hora, faz bola, pavilhão. Eu sou das áreas, não damos brete nem folha. Pisou conosco, sai andando. Ele vem que vem, vem rasgando. Sai da reta, ele vem que vem, atropela. Ele é a lei da favela. Ele é a lei da favela. No porta-mala, imagina o que é que pode ter. No porta-luva, sem dúvida, 38 PT. Escapamento enfurecido. Adalelaco, o som que rola é som de bandido. Sai pincado, sai fugido. Ou está fudido. Um paletó de madeira te espera. Espera, pois vacilou na favela, vai pro espaço. Já era. Ele é a lei, eu já te avisei. Pague pra não ver. Um opalão preto, estando atrás de você. Pague pra não ver. Um opalão preto, estando atrás de você. Pague pra não ver.